Olha pro lado, ele voou. Perdi pro tempo, marcando 10 oh. Enquanto em bala, ele passou. Perdi pro tempo, marcando 10 oh. Olha pro lado, ele voou. Perdi pro tempo, marcando 10 oh. Enquanto em bala, ele passou. Falando assim, mano, parece que foi ontem. Eu com biscoito de maisena amassado no Nescau. Ia pro sofá bem cedinho, enrolado nas cobertas pra ver Liga da Justiça, Super Choque, Dragon Ball. Oh, sem celular nós se divertia com pouco e só entrava pra casa depois que a mãe desse esporro. Saudade que rebeldia pra nós era matar aula. A gente não pegava arma pra querer matar um ao outro. Vou vendo areia descendo da ampoleta, tô caminhando com pouca perspectiva. De noitada em noitada, de festinha em festinha, eu fui dormir, tinha 18 e acordei, tava com 30, oh. Mano, eu sei que esse tempo não perdoa e tem um montão de coisa que eu nem conquistei ainda. Pisquei o olho e Florinha já ia fazer 7 anos. Itamiris com analisco, 8 meses na barriga. Eu que era só um moleque viciado, eu vi T-Pack. Ficava em frente ao espelho por horas fazendo rima. Mal sabia que o som que eu conheci em 2004, em 2016 ia começar a mudar minha vida. Nós lançou Favela Vive, tinha poetas no topo, as canetas mais pesadas da cena lançando um disco. Só quem viveu sabe de lembrar, bate saudade. Como nós era feliz dos meados do ano lírico. O sistema tá ligado que seu tempo é valioso. Eles querem te escravizar pra internet educar teu filho. Não esquece que a infância ela só dura 12 anos. A gente tem um pouco mais só de 600 domingos. Esses dias eu saindo de casa pra fazer show, o analista falou pra mim, papai fica hoje comigo. Eu falei, filho, eu tenho que ir pra arrumar um dinheirinho. Ela foi lá e me deu as moedas que tava no seu cofrinho. Foi aí que eu percebi que a vida era sobre isso. E eu aqui bolando um plano pra amarrar o tempo no poste. Somos lembranças perdidas em álbum de fotografias e momentos que eu queria guardar dentro de um pote. Enquanto a gente discute, o tempo escorre pelas mãos. Porque nós tá se odiando, porque nós tá se matando. Já fazem 4 anos que Sandrinho foi com Deus. Eu nunca tive coragem de falar pra ele te amo. Perdi pro tempo, marcando 10 oh. Olhei pro lado, ele voou. Perdi pro tempo, marcando 10 oh. Enquanto em bala, ele passou. Perdi pro tempo, marcando 10 oh. Olhei pro lado, ele voou. Perdi pro tempo, marcando 10 oh. Enquanto em bala, ele passou. Tic tac, tic tac, lá se vai, o que já não volta mais. 17/12/1990, me chamar agora aguenta. E vai tic tac, tic tac, good pick esconde, subi no pé de abacate. Lembra do Gifani de curtir Pateta e Max, das fitas na locadora, TV Cruz de 6 da tarde. As guerras de mamonas, mamonas assassinas, o troco do cigarro na barraca de Dequinha, na quitanda de Beto, pipa, carretel de linha, a bola no barranco, atravessa a lajinha. Me lembro do meu irmão vencendo a leg perto, eu só tenho os flash. Só minha mãe sabe quantas preces, irmão. Oportunidade pra dizer te amo e te dizer que tu foi meu espelho por muitos anos. Lembro de Gagué, azulão, Gudigo Alex, do pé de amorar na pedra no campinho jogando bet. Várias caixas de fruta que os caminhão dispensava. Nós tava lá firme e forte levando as boas pra casa. E ficar na rua até a hora que a mãe gritava. Graças a Deus tive meu pai dentro de casa. Das noites longe sei quanto que tu ralava e que o senhor pensava em nós quando a sirene bradava. Passamos tantas coisas, vovó morreu, Brasil foi penta. Entrei na adolescência, despejados da nossa casa, um não tinha sobrenome e pro outro honra faltava. Com 13 eu era moleque, eu só queria dançar. Beijo as garotas do Euclides lá na praça. Foi antes da minha fase rebelde, dos meus 15 pra lá. Deixei minha mãe por muitas noites preocupada. Fumando maconha na escola, eu encontrei com o DK, que ainda era Roginho. Eu não gostava dele e ele não gostava de mim. Eu descobri que às vezes só se descobre um irmão assim. Pelos amigos em comum, pichava a sigla DL. Pista de skate, coisa de moleque, tu sabe. Fizemos mais rima fumando um beck. Eu tenho mais letra aqui, vamos montar um grupo de rap. 201 até tarde, freestyle nos beat gringo. Na casa de Macaulay, reis no Ginda Block, bar da rodoviária. Tráfico de droga, cigarro, cachaça. Acordando com a marra de 20, envolvido no crime, com amigos presos e outros mortos. Noites acordado, vendendo droga por muitas vezes. Mente vazia, enchendo copos. Sorte que eu tive o rap comigo. Lembra relatos do local, sonho de menino. Lembra Tomás e Índio, pretos inconformados. Filhos de mãe solteira, agora são pretos formados. 23 anos, novos beats, velhos aliados. Nosso disco tá na pele, meus amigos, minha família. Poesia de sexta-feira e as verdades de 1º de abril 2016, as coisas mudaria. 2017, Brasil de norte a sul. Quem desacreditou tomou no... 2018, Europa, Suíça. 2019, eu pensei em tirar minha vida. Afastado dos meus pais, longe dos amigos. Atendendo só demanda, resolvendo meus conflitos. Mesmo assim, meus mano acreditaram. Ninguém soltou minha mão, não abandonaram o soldado. 29 anos, igual Pet, aos 43 do segundo. Leandro nasceu, mudou meu rumo. Eu que nunca tinha escutado Deus falar comigo. Ouvi sua voz no coração do meu filho. E o resumo dessa parada: 33 carnaval, depois eu só sei que não sei de nada. Grato por tudo que o universo me deu. Porque o ontem não tenho mais, o amanhã ainda não é meu, não. Pedi pro tempo marcar o 10, oh, olhei pro lado e ele voou. Pedi pro tempo marcar o 10, oh, encontrei bala e ele passou. Pedi pro tempo marcar o 10, oh, olhei pro lado e ele